Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, nós vivemos tempos de pensamentos utilitaristas, é isso que domina a nossa época, né? Um pensamento pragmático. Só que esse pensamento pragmático e utilitarista, ele apresenta um paradoxo. Qual é esse paradoxo? Por ver tudo segundo a utilidade que as coisas possuem, ele acaba vendo utilidade apenas naquilo que se mostra evidentemente útil. E aí, naquelas coisas que aparentemente não são úteis, mas são, eles não conseguem enxergar a utilidade. Entenderam? Só conseguem ver utilidade naquilo que se mostra claramente útil. Mas nem tudo é claramente útil. Tem coisas que são úteis e não se mostram assim de cara. Mas como a pessoa tem um pensamento utilitário, ele vai sempre olhar de maneira muito reta e não consegue perceber. A arte, e é sobre a arte que eu quero falar com vocês, a arte é uma dessas coisas que, em princípio, parecem não ter utilidade. Qual é a utilidade da arte? Tanto que, se o artista ele não consegue obter retorno financeiro da sua arte, e ainda assim ele insiste ali em ficar fazendo a sua arte, como é que você vai falar dele? Ah, é um desocupado. Ah, ele é alguém que. Ou então é alguém que já tem a vida ganha. Ó, se o cara fica fazendo arte, mas não tem retorno disso, não ganha dinheiro com isso, pô, então ele deve, né? Deve ganhar de outro lado. As pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque a arte não é vista como algo útil nesses tempos pragmáticos. Isso porque é muito difícil enxergar na arte algo mais do que um objeto de fruição, né? De gozo, que apenas acidentalmente pode oferecer ganhos materiais. Então as pessoas, elas não conseguem, elas só enxergam a arte assim, é algo para eu aproveitar, né? Então se eu ouço música é porque é gostoso, eu gosto de ouvir música. Sempre tem o gosto aí, né? Ah, uma pintura é legal, é gostoso olhar aquela pintura. Assim, a arte é vista dessa maneira em geral, em geral. Então qual seria a função do artista? Bom, o artista teria a função de entreter, então, né? Entreter as pessoas, enquanto as pessoas obtêm prazer desse consumo que elas fazem da arte. Agora, essa perspectiva da arte como um mero objeto de fruição superficial, isso impede as pessoas de escaparem de uma mentalidade rígida e de um pensamento obtuso. Sabe por quê? Porque é o seguinte: pessoas que pensam assim, que veem a arte desse jeito apenas como entretenimento, na verdade, não estão enxergando arte alguma, né? Estão apenas se divertindo. E gente sem interesse artístico, sem profundidade artística, costuma ser bruta e costuma ser rasa. Então, uma pessoa assim, ela não vai conseguir fugir daquela mentalidade rígida e obtusa. E é por isso que a maioria das pessoas é assim. Então, vocês precisam entender o seguinte: a arte, ela gera muito mais do que prazer. Muito mais do que prazer. Ela gera prazer, sim. A arte é para fruição também. Mas ela traz muito mais ganhos para a pessoa. A arte, ela desenvolve a sensibilidade, porque ela mexe com sensações sutis, sensações que nós não estamos muito atentos no nosso dia a dia. A arte também, ela ajuda a aprofundar o nosso olhar, porque ela força a nossa observação para além das aparências. A arte faz a gente enxergar o que há além. A arte desperta a criatividade, isso é óbvio, né? Porque a arte ensina a mexermos com elementos diferentes, diversos, multiformes. Além do que, a arte ela oferece perspectivas alternativas, que normalmente saem do lugar comum. Então, veja, a arte, ela oferece diversos instrumentos para a pessoa que vão ajudar essa pessoa a interagir com a realidade dela, tornando essa relação dela com o mundo muito mais íntegra, muito mais plena. Então, quando a gente fala em desenvolvimento integral do ser humano, que é o que nós estamos buscando aqui, nós temos que colocar a arte dentro desse projeto. Não é possível desenvolver-se integralmente se não houver a inserção da arte nisso tudo aí. Então, nós temos sim de ter a arte no nosso projeto de desenvolvimento. Antes de tudo, como consumidores de arte, nós precisamos consumir arte, precisamos gostar de arte, precisamos buscar entender os diversos tipos de manifestações artísticas, seus movimentos, suas escolas, suas épocas, e aprender a apreciar a arte, aprender a compreendê-la, ali, entendendo minimamente os fundamentos da arte. Porque só assim nós vamos poder gozar a arte assim, mais plenamente, né? Uma coisa é você enxergar o quadro com um olhar completamente leigo, e outra coisa é você enxergar um quadro entendendo, pelo menos, os fundamentos da pintura, os fundamentos das cores, o fundamento do desenho, sabe? É importante, então, nós estudarmos. Então, entender essas coisas faz parte do nosso projeto de desenvolvimento integral, e por isso que nós vamos dar atenção a isso também. É preciso desenvolver um olhar artístico. Mas não só isso. É importante também desenvolver pelo menos uma capacidade artística. Pode ser a música, pode ser a pintura, pode ser a literatura, pode ser a poesia, pode ser o teatro, pode ser a escultura, pode ser o desenho, seja o que for. Alguma arte você tem de tentar desenvolver. Ah, Fábio, mas eu não tenho talento artístico nenhum. Eu não estou falando de talento. Não é para você vender arte. Não é para você ser aplaudido, não é isso. É para você desenvolver, tentar desenvolver. Alguma coisa ali, você vai ter uma certa tendência. Alguma coisa você vai ter um pouquinho mais de facilidade. Tente desenvolver isso aí. Trabalhe a arte, a questão estética, a questão da beleza, de estilo. Sabe essas coisas? Tenha a arte, o desenvolvimento de pelo menos uma arte. Tenha isso no seu dia a dia, sabe? No seu cotidiano, no seu projeto aí. Isso é muito bom, isso dá muitos ganhos. Você cresce como pessoa, você cresce como alguém que vive melhor a realidade. Então nós temos que ir além do mero consumo. Então temos que aprender também a produzir arte. E com o intuito de sentir, sabe por que produzir arte? Você precisa sentir como que acontece ali dentro da arte, como que se dá esse processo, que é um processo que foge do padrão cotidiano de causa e efeito e lógica que nós temos aí nas nossas questões diárias, entendeu? Então isso dá um ganho muito grande. E mesmo que você não descubra um talento superior em você, ainda assim é importante, pelo menos como um exercício pessoal de desenvolvimento da sua sensibilidade artística. Veja, o desenvolvimento integral, ele exige o despertar dessa sensibilidade, porque sem ela, nós vamos ser sempre meio capengas, seja intelectualmente, seja sensorialmente. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.